Controle Salvador Ultra 3170, está estabilizado no ILS, 3 milhas para Sembra. Confere, está 3170, complete a aproximação e chame a Torre Salvador agora, em 1-8-6-12. Da decolagem. Torre 1-8-6-12, da 3170, obrigado. É, missão especial? Zulu, trem, ciente, Salvador para Sierra November Delta Vitor, 080, Flaminhante, está autorizado, conta direta, decolando a 10, questão da 17, com curva direita, no perfil da EL, questão da Gol, Eval, após voa direto, destino, 5527 transponder, controle opera em 1-9-8. Já confirmando a saída Goleval após direto destino. O Bravo Zulu da Pata, tem impressionamento, chame para o táxi. Torre Salvador, boa noite, está 3170, passando o marcador externo. Quem tem avistado, cheque trem posto autorizado. Vento 150 com 3. Ok, trem de posto está baixado, travado, livre pouso no 0, está 3170. O Bravo Zulu copiou. Zulu copiou a torre? Sim, estou confirmando. A Gola é Val, a subida é Gola é Val, da 17, voa direita, Gola e após é Val, após direto destino. Afirmo, 5527, sem nem direcionamento, chama o táxi. Pro táxi da 3520, 132 a bordo, Salvador, 3 horas. No 35, Salvador, 3 horas, táxi autorizado, Juliette Alfa, repórter pronto no ponto de espera, ajuste no 014. Juliette Alfa, repórter no ponto de espera, 3520. A Flu está autorizada, repórter em ponto de espera da 17, qual POB? 05, POB, ciente. 3170, solo agora 24, livre direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Ok, livre a pista na 0, via Alfa, mantenha da Juliette na sua escuta, tá? 3170. tá 3530, ponto espera pronto. 3530 autorizado, linha decolada 10, 140 com 3. Livre decolagem da 10, tá 3520. Prossiga Alfa Juliette 107. Alfa Juliette 107, tá 3170. Autorizado, alinhar e decolar 17 Bravo Zulu, variável com 3 nós. Salvador, boa no 86. Prossiga. Cópia com o senhor hoje? Isso, 370 de uma pessoa, só um minuto. É. 3520 decolando agora, 27, controle 398, bom voo. 98, boa noite. Controle de Salvador, está 3520. Boa noite, Pucaracaju. Mantenha a saída Pucaracaju, sobe 190, vigilância 3520. Pucaracaju, até o 190, 3520. Nomeia 06905 para o Tibete em funcionamento. Portão 5, está livre, senhor, chame táxi, o Nomeia 06. É uma pro táxi, o Nomeia 06. Ícaro. Opa. Mas. Gato. Whisky Bravo Zulu decolou aos 29, chama agora o controle 1 no 9.8, senhor, bom voo. 98. 1 no 8.96, pronto para a cópia? Firma. Voo 1 no 8.96, autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 370, via para o Whisky 58, até Recife após direto. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1 no 9.8. Aciona 5537, gol no 896. Cruzado 370, via a perícia 58, até Recife, após direto. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 198 controle, 5537, chamada prova. Correto no 8967. No 896, por gentileza, somente confirme seu portão? 4. Portão 4, copiado. Aprenda a capital localizador. 060 negativo, voa ITAP, o 674000. Sente para ITAP. Whisky Bravo Russo, bateu 040 na gole. 040 na gole, Whisky Bravo. Possibilidade de coordenar para o Aracaju, para estar 3520? Aguarde Aracaju, 3520. Tá, 3520 com 175 a bordo, 2 horas e 40, alternando Salvador, pronto para o táxi. Salvador, confirma? Bono 75, 2 horas e 40, confirma. Copiado, no 606 tem táxi aprovado via Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, bom no 606. Juliette Alfa chama pronto, ponto de federação na economia 06. Economia 06 no ponto de perdão no 0, pronto. O Whisky Bravo Joe tem alguma aeronave na posição de 12 horas? Afirmativo, tem aeronave chegando na chegada Mari. O Whisky Bravo Joe, por isso mantém a saída. Gente, o Whisky Bravo Joe está visual com algumas luzes aqui, tem que pegar uma aeronave. 3520, mantém a saída, cruza 180, chama agora Recife no 2545, alternando no 26.85, então 3520. 2545-2085, boa noite. Boa noite. Webjet 6746, sob vetor, vai manter presente proa, limitado pelo localizador. Desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 6746. Seu vetor, mantenha a proa até o localizador, 1014, descendo para 2000, no 6746. No 606, decolou 37, eu chamo agora o controle 1 no 9.8, boa noite, bom voo. 39.8, boa. Controle Salvador, boa noite, voo no 606. No 606, na PUCA, 350, vigilância. 350, perfil da PUCA, voo no 606. Disco Bravo Zulu autorizado 080. 080, Zulu. 6746, reassume na proa de Duna, 2000 pés, 10 no 4, autorizado LS. Duna 2000, autorizado LS, 6746. Sobe restrito 310. Restrito 310, aceita como final 310. Ok, solicite ao centro Recife o 310, quando no primeiro contato, no 606. E confirma com o Recife, tá, o 606. 746 da Webjet, autorizado LS, estabilizar a torre 118.612. Está estabilizado 18.6, boa noite. Boa noite. Salvador, Objet 6746, boa noite. Boa noite, Objet 6746, tráfego ao estado, ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, reporte externo, trebaixo travado, estando 6746. Gente, reporte externo, baixado, chegado, 6746. Airport, espera pronto, Bruno, 896. E a linha cola sem parada, tem condições? Irmão. O 896, linda cola sem parada, pistola 0, vento 150 graus, 04 nós, ajuste 1014. Linda cola, 1014, boa noite, 96. Baixado chegado, 6746. 6746, continua aproximação, aguarde transição de pouso. Tem um Boeing da Gol iniciando agora a rolagem pista 10. Gente, 6746. Bono 606. Mike Oscar 363, Bono 606. Jet 6746, chegue trem, pouso autorizado na 10, vento 150 graus, 04 nós. Baixado, checado, livre pouso, 6746. Oito, nove, meia, correção, decolou aos 42, chama agora o controle em 1 no 9 decimal 8, bom voo. 19-8, controle, igual na 8-9-6. Controle Salvador, igual na 8-9-6, decola na sua escolha. Sobe 370, Pucaracaju, vigilância no 8-9-6. 370, Pucaracaju, igual na 8-9-6. No 606, chama agora Recife no 2545, alternando no 26, decimal 85, no 606. 254 no 2685, gol no 606, obrigado, boa noite. Boa noite, a primária no 2545. 2545, obrigado. No solo aos 44, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio, objeto 6746. Libre táxi Alfa Kilo, pátio 3. Atenta ao sinalizador, uma boa noite, 6746. Boa noite, senhor. Bravo Zulu tem chamado para pouso? Afirmativo, informe chamado para pouso, Bravo Zulu. 0720. 710, copiado, Bravo Zulu. Controle Salvador, gol 7653, informação Charlie. 7653, voe Mari, desce até o 50, 7653. Mari, descendo para o 50, 7653. Bravo Zulu, chama agora o Centro Recife no 288 no 3325, serviço está terminado.